André Cedeiros, o Mural de Ibicoara. Pra falar de amor, vem com o papai do terceiro, vem. Lá contar o paradão. Deitado no meu quarto, desabafando com o meu lençol. Em cada canto que eu olho, me faz lembrar você. No travesseiro ainda tem o cheiro do seu shampoo. Fico lembrando, acariciando o seu corpo nu. Ai, que saudade do seu beijo, do calor do seu corpo matando meu desejo. Aquele seu sorriso, aquele seu jeito, não tem como esquecer, volta pro seu medo. Ai, que saudade do seu beijo, do calor do seu corpo matando meu desejo. Aquele seu sorriso, aquele seu jeito, não tem como esquecer, volta pro seu nego. Deitado no meu quarto, desabafando com o meu lençol. Em cada canto que eu olho, me faz lembrar você. No travesseiro ainda tem o cheiro do seu shampoo. Fico lembrando, acariciando o seu corpo nu. Ai, que saudade do seu beijo, do calor do seu corpo matando meu desejo. Aquele teu sorriso, aquele seu jeito, não tem como esquecer, volta pro seu nego.